2 10 para 2000, reportará estabilizado como no 255. Isso, Matheus 3 mil, tá? Isso, né? Na 2 mil, meu ajuste, metro 908. Comente 2, cuidado para 3 mil, 7, na 2 mil. Controle com o 203. Com o 203, controle, desceu. Sobre a voz direta, eleva. Autorizado, é direta, eleva. Direta, eleva. Então, via chegada para o CD, não tem 4 mil pés, já viu o centímetro 908. Chame agora a torre, agora na frequência número 8, próximo a 95. 295, boa, 95. Chame a 2, 6, 6, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Gol 2013, chama agora 103, isso na frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, gol 2013, boa tarde. 22.5, gol 2. LA395, acionista de questão, via chegada manda, esse metro 050. Ajuste altímetro no 018. Edificação via chegada, vou mais de uma desse, Matheus 05. 7702. Confirme a parte de realizar o instrumento. Bravo Controle, prossiga. Oscar Bravo, suba uma senha de 105, setor OR da Itaparica. O Oscar Bravo, nas curvas do controle Salvador. Azul 7, número 2, controle de escolha do trato informado. Deixa eu dar encerrado, frequência livre, para poder lançar. Estabilizado o azul 2669. 2669, um amigo da marca do histórico, complexo final, chame o turno, 8-95. 8-95. Chamada 141, 251, 2000, pelo cruzado LSFA, sistema 0, informe estabilizado. 2000, autorizado em LSFA, tráfico avistado, cheque 3, pouso, vento 1-7-0-0, 1-0-9, altíssimo, 1-0-8, pouso autorizado. E pouso baixar o trabalho, caso 10-6-9. Seis 1-4-4, desse, mantenha 3, hotel, sultimetro 1-0-9-8. 3-1-3-1-4-4. Afirmo, seu 3044 foi Duna, para que você apareça aqui aí, informe estabilizado. A informa estabilizado, manda Duna, está 3044. Uma 320, completa a indução para 2209. Salão é 3-1-5, desce e mantém a 4 mil pés, o seu ultimetro 1-0-9. 4 mil, 3-1-5-0-9. Salão é 3-2-0, desce e mantém a 0-5-0. 9, no chão 35, direito via Eco 21, irmão 9. Eco 21, sim, senhor. Está com referências visuais do 3144? 4, pode aqui para 2000, Duna? Afirmo, 2000 pés, ajuste em cima do 1091, autorizado a LFQI, como estabilizada. Formará estabilizada, 3144. Chamando 141, confere se vai procedimento, chama agora tu, na frequência 18, 95. 3144, iniciando só para a 1709. Reduzindo agora, 3144. 3195, décima até 3000 pés, ajuste em cima do 1098. Salame é 320. Acelera a inscrição IOC. Posição ETAP, décima até 4000 pés, ajuste em cima do 1098. Informe, autorizado corredor Interlagos, informe visual com a CEASA, deve ocupar o informe mantendo 1 mil pés. Vai informar o visual com a CEASA, mantendo 1 mil pés e o dado mapa de porta. Chamando a 3095, desse mantendo 2 mil pés e o centímetro 1098. 2.605, meu filho, estabilizado 3144, passou o dono, completo final do procedimento e agora estou na frequência 1098, decimal 95. 2895, obrigado, uma boa, 3144. Boa. Três, dois, zero, que se mantenha 2000 pés, que já deu LS, que foi pista na zero, informe estabilizado. 2000 pés, informe estabilizado, o LS, que foi a minha pergunta. Continua a aproximação, cheque o trem, guarde pista livre. Vento 160 graus, 18 nós, altímetro 1.06. Pista seca, 3144, pista seca. Pista seca, na vertical, sem chuva. Sente, obrigado. Redução para 1.709, tráfego persegue a 8.007, final de speed de 1.509. Reduziu, solo 39, direita, via Foxtrot 129. Foxtrot 219, 1, 2, 3, 1, 2, e mantém a linha de voo 050, voo direto STAP, por exemplo, chegada Bomé de 1. 050, direto STAP, obrigado, bom valeu. Alto está passando, informe a fonte quando visual 40. Chame agora a torre, frequência 118, semana do céu. Torre 118, versão 95, Delta Papa de Fox. Torre Salvador, Papa Tango Delta Papa de Fox, visual com campo, proa da SEASA, solicita dois toques de arremetida na pista 17. Comandante Seasa, da plataforma do meu país, altimetrão 018, mantendo esperando o setor, aguardando autorização para ingresso na final do 17. Vai manter esperando o setor e aguardar para ingresso da Papa de Corte. Desenvolve a com Solos 41, à direita na Fox Solo 21, decimal 9, boa tarde. 19, galera. Continuo 4, contato radar, dessa via, chegada com o de 1, para o nível de voo 070, redução de velocidade para 250 mais. Bom, localizador, IHSX-6, 6-6-0. Chamada 320, contato final, IHSX-6, chama a torre 18, semana 5. 18, semana 5, obrigado. Chega, boa tarde, vamos no tráfego à esquerda, Papa 28 Alfa, afastado aproximadamente 4 milhas da cabeceira 17 da pista auxiliar, não vai interferir com seu pouso, o vento é 170 graus com 1 dúzia nós, pouso autorizado 10. Pouso 6320, agora uma mil e meia do marcador de tempo. Baixamento 320, nos dois na aproximação, aguardando que está livre. Almoção do carro da esquerda, aproximadamente 5 milhas da cabeceira 17, a Papa 28 Alfa. Está mantendo o número 10 na pista auxiliar, não vai interferir na aproximação. Aguarde autorização de pouso. Segue na aproximação, aguardando autorização de pouso e feche do tráfego, baixamento 6320. Informe sobre a SEASA, setor 360 pela esquerda, reporte a intercepção na final da 17. Para a direita na Golf, utilizando na medida possível, ao livrar solo 121, decimal 9, boa tarde. Vamos utilizar na Golf, que é a 3, 1. São Lógico, Lógico Bravo, controle. Para o setor norte da ilha, para ficar subida no erro de voo 0-100, devido a traque e desenvolvimento do setor sudeste do campo. Sua canada inicia o alojamento com 0-100, sua saída? 0-100, autorizado. Passarei 2-3-1 em quantas velocidades de cada? 2-3-0-9. Possível aumentar a velocidade? Incremente a velocidade, descendo até 4 mil pés, que é legal, na 0-9. 08 Passarelo. Muito bom dia, o Azul 5073, passa um ponto de espera da 10. 5073, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, o 5073. Canaria 320, solo 47, à direita na ECO, mantém a posição na ECO, antes de ingressar na Alfa, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Mantém a posição na ECO, antes de lembrar, chama 121, obrigado, boa tarde. Autorizado, toca emitida na pista 107, atento a pássaros na curta final. O vento é 180 graus com uma dúzia nós, Delta Papai Uniforme. Autorizado, toca emitida na 107, o Delta Papai Uniforme. O 073, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, uma dúzia nós. Autorizado decolagem para o 5073. Para 2-2 a mais. 2-0 para 3, um braço ou 6-0 mais a frente. Para mais a frente, é um Alfa Tango 72. Obrigado. Alfa Tango, hoje que eu acho que é bravo, prossiga a descida no tipo norte da ilha. É livre, pode passar no 035. Cancelada as restrições de altitude e escape. 3.010 controle azul 5073, frequência dentro dos olhos, pode voar coral do presente. Exato, voar direto coral azul 5073. Exato, vamos coral. Pouso autorizado 90. Pouso 90, passareto. 9750, decolou 56, controle 20, decimal 8, bom voo e boa tarde. Obrigado, bom trabalho. 4714, uma milha para passar a duna, complete redução para aproximação, já da torre, salvador, 198, decimal 9. 295714. Direto o SAP. Vamos, direto o SAP. Contrato, pastor. 09750, 09750, contato radar, suba via, saiu da arma ONU para o nível de voo 340, geralmente. Via, arma ONU. Para o 3740, 9750. Azul 5073, 32 milhas, sul de Salvador, assuma navegação na proa de Rio Cosme. Contato radar, deve fazer chegada com médio ONU para o nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 mais, número 3 na aproximação. Manter 250. Decoração radar para final, procedimento LS XRI, pistão na zero, curva direita, veio para 045, limite ao localizador, desça e mantenha 2 mil pés. Direita 045, desça 2 mil, voo 209, limite ao localizador. 209, boa. 3, serviço radar terminado, 54 milhas sudeste de Salvador, chama o controle do Lelch, pressão com 120.1. Bom dia. Informe autorizado, toca remetida, confirma toca remetida ou é pulo final? Pulo final. Autorizado, toca pulo final, corrigir. Fechando 1.7, o vento é 1.8, 0 graus, com 1.3 nós, agora 13 nós, o altímetro permanece 1.0, 1.8. 8, ligue pouso 1.7, o dado está apagando em forma. Passing over 38.05. Clear to line up and take off on the 10. The wind is 180 degrees if 12 knots. Line up, take off on 8. One zero. Desce e mantenha 4.010, Canadá 1.0, 1.8, reduza a velocidade para 2.2 ou mais. 4.010, 18, 20, nosso, não me afasta. Curva direita na prova 055, autorizado e LS 76 com estabilidade. Direita 055, apontamento estabilizado e LS 76 dá uma zero, 308. I'm on at 04, call Salvador approach, frequency 120.80, have a nice flight and good day, sir. Okay, call Salvador, first control, 120.8, have a nice day, pass through 03805. Continue descida para 3.000 pés, Canadá 1.08. 3.028, eu continuo descida. Salvador, departure control, good afternoon, time 3.805, passing 6,300 feet now. 3.805, radar contact on departure, cloud maintain level 340, Salvo 1, departure. Salvo 1 departure, climb and maintain for level 340, time 3805. Ele vai estacionar, tem uma boa tarde, eu estou com o uniforme. Corro 24, contato radar, essa via chegada a Delta, para o nível de voo 050. Nível 180, chama 76 na frequência 128.8, altura 126.0. Agora 228, 260, bom dia, 970. Bom dia. só aguarde o sinal dele antes de o risco que está no lugar. Estabilizando ILS 3, 1-0-2-0-9. 1-0-9-8, completo final, ILS 3, chama 2-1-9-2-9-5. 2-9-5, 1-0-9. 1-1-8-8-5, para sequenciamento, reduz a velocidade para 2-2-0-9. 1-9-6-4, autorizado final, ILS 3, 1-0, estabilizado. Estabilizado, final ILS 3, chama estabilizado, gol 1-9-6-4. Estado, altímetro 1-0-1-8, pouso autorizado, pichando 0, o vento é 1-9-0 graus, 1-0-9 nós. Primeiro pouso 1-0, gol 2-0 nós. Final, ele é a CCE, chame a torre 1-8-9-5. 195, obrigado. Salvador, azul 423, final de 8 vezes. Golo 8840, está localizador, curva esquerda na Pro 1140. Esquerda 1140, Golo 8. Primativo, você mantém a 3 mil pés, Golo 85. Sim, mantém a 3 mil pés, Golo 8. Voe direto para a vista 367, desça para 4 mil pés, QNH1 no 8, autorizado no céu, o ILS WISP. Pista 1-0, fonte estabilizada. No Solos 1-2, à direita Foxtrot, Solo 1-2, 1-9, boa tarde. 3-1-9, 9-4, boa tarde. Olha o 1-8-5. 8-5, autorizado, trato informado anteriormente, esperado, precisa informação final e ILS, pode ser utilizado. Depois também precisa, 1-8-5. 003, pouso autorizado, pistão no zero, o vento é 180 graus, com 1-2 nós, 1-2 nós. Eu estou no 403. Set to avoid traffic, turn right, heading 250. Left turn, heading right. Confirma a próxima na tela. Excelente. Vou para o CA-367 e autorizado a marcar o procedimento. 254 mil pés. Golo 397 está autorizado, agilizando a linha de manter, cabeceira 1-0. Alô, bateu na 0-1-3-1-7, tá bom. Golo 3805, 48 miles. Southwest from Salvador, resume our navigation, fly direct to Motiva intersection. Now 40 miles from Salvador, fly direct to Motiva. We're now 50 nautical miles, the test is below 2,500 feet now. Right, contact now with the center frequency. 28.35 is enable 123.8. Okay, with 6-7-9-1-2-3-3-5 is enable. Thank you, have a nice day, center 0-5. 1-8-8-5, contact final US, channel 3-1-8-8-0. Perfect. Como tráfego 11 horas, 1-1 milhas, com rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés, o Bravo November 2 para tá. Obrigado. 7-03, controle possível. Zero, pista livre. código 5430, mantenha a Regra José de Rua, aguardando autorização para o nível de voo. Com quem é o nível de voo solicitado? Severo, aguarde autorização. Eu vou direto para o Seasa, e fora de João do Campo. Seasa. Aterrora com 10, gol 85. 397, decolou o ISO no 6, controle 20, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, outro bar, 397, gol. 8. Motor de Samarão, boa tarde, bola 397, passando 1500 no trecho da Campo, 1. 397, contato radar, suba via, proteção 1 para o nível 360. 360, perfuração mono, agora 397. Cinco quatro, dessa via, chegada bom médio de Uno, para nível de voo 050, veja lá. Segunda chegada, aguardando. Eu tive a velocidade para 250 mais, enquanto é 154. Chegando a 3.2.000, contato radar, 25.000 sudeste do Salvador, desça para 4.000 pés, voo direto ITAP, Senegal 908. O tempo de voo e sobre padrão. Azul 703, cruzado nível, inicialmente o nível 260, guardando reutilização do centro Recife, submantenha. Agora ele vai na terminal Salvador, 60 mil, deixando agora o centro Recife em 1, 2, 8, decimal 8, até 1, 2, 6, decimal 0. Azul 2996, autorizado do ANR e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 12 a nós. Amiga, qual é o visual, Nadia? Chalé 63-2000, operação radar para sequenciamento, curva direita, vou na proa 040, limitado, correção, vou na proa 035, limitado pelo curso do localizador, desce até 4.000 pés. Espero que o calor do solo. O Alien 05 decola Zuno 9, mantenha para o noroeste, forma o tráfego ingressando final ILS, próxima posição Duna, é o Embraer 145 da Força Aérea, evite interferência com a final da 10, mantém separação, e tráfego adicional prosseguindo para a final da 17, está mantendo 1.500 pés, tráfego Highlander, chama agora o controle em 20, decimal 8, então bom voto ao regresso, Guardião 05.